Bourget sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Acreditava que tu fosses mesmo assim, quando me diziam para me afastar de ti. Não podia ser que tão linda mulher fosse assim tão fria. Quis seguir em frente, quis saber como seria. E entreguei meu coração, minha alma, meu amor. És bem pior, porque tu tens um coração de pedra que passa a vida inteira sempre a magoar. O amor sincero que eu te quero dar só a ti.

amigos, fala Luís Jorge. Fiquem com a minha música e não se esqueçam de ouvir a Rádio Arconcel. Um grande abraço e até breve. Em agosto, se Deus quiser, vou voltar a Portugal. Olá, muito bom dia, amigos da Rádio Arconcel. E mais uma quarta-feira, juntos na sua emissão Portugal em Festa, na companhia do seu animador Vítor. Isto tudo até o meio-dia. Então, se quiser boa música e boa descrição, sintonizando sua rádio, que seja a Rádio Arconcel, espero estar tudo bem por aí, onde estiver, tudo norte ou sul da França, ou na América, ou em Portugal, onde estiver. Sou imigrante, longe, distante, porque o destino traçou assim. E pois é, foi com muita pena que não fizemos aquela festa dos Santos Populares. Mas só a partida remetida para, se calhar, fazer uma melhor festa, uma grande festa depois das aquelas férias em Portugal, para matar aquelas saudades, como diz o Luís Jorge. E se calhar mais bonita, até mais forte. Mas por enquanto, vamos lá, com, depois de ter ouvido o José Malhou, aquela paz de publicidade. Sou imigrante. E pois é, Luís Jorge, como eu disse, saudades de Portugal. Já falta pouco para matar aquela saudade. Longe, distante, porque o destino traçou assim. Em agosto, se Deus quiser. Pois, falta pouco para matar aquelas saudades no nosso cantinho de Portugal e depois seguimos com Sandra e Helena, feliz em Portugal. Isto não há dúvida que estamos felizes quando estamos lá. Então vamos lá, boa música, boa descrição, 9 horas e 33 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconcel. Tenho vazio dentro de mim. Sou imigrante, longe, distante, porque o destino traçou assim. Sou imigrante, longe, distante, porque o destino traçou assim. Meu amor.

te vês, mas tens essa chave, só que ninguém vê. Lá porque não és do tipo fatal, nada quer dizer, és bem sensual. Por te desear, mesmo introvertida, tens tudo afinal, porque é de mais lindo. Para mim podes crer, ai tu és demais, que ninguém te quer, não digas mais. Anda que eu te quero, anda que eu te quero, anda que eu te quero, quero te beijar. Anda que eu te quero, anda que eu te quero, anda que eu te quero, estou louco para te amar. Vamos agora com o novo trabalho de Ricky e Sana, o nosso beijo. A nossa história começou com um sorriso teu guardado em mim, como um sonho que se realizou desde o dia em que te conheci. Whoa!

está tão bem, que está a festa estável. Não sabes o Paulo bem, a Maria já cá está. O Zé está cá tão bem, que está a festa estável. Não sabes o Paulo bem. O trabalho de Nelson Costa, diz eu quero uma cerveja, ainda cedo. Menina, os teus olhos que me deixam sem voz, não penses em mais nada, simplesmente em nós, dá-me um beijinho, eu te peço por favor. Quero uma cerveja antes de...

dans tes reins. Comment te résister, toi qui m'as dépisté. Si fou, fou de toi. J'ai pas les mots, oh, oh, je me jette à l'eau. Freire, c'est beau comme je t'aime, boas palavras. E sim, seguimos agora com Mónica Sintra. Há quanto tempo não me dizes que me amas? De amor, há

ficamos sempre com o Tony Careira. O tema resta e foi pedido à minha amiga Manuela, para o seu amigo Ozi, para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer a Glória, todos os animadores da rádio e para ela mesmo. Então vamos lá com o Tony Careira e resta. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer, crois-moi. Comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Ficamos sempre Tony Careira a cantar o Enchanton. E este desfile pedido da minha amiga animadora Glória. Pode estar. Que vos dá encontro a partir das 14 horas até 16 horas com a música da Glória. Então ela pediu-me esta canção para todos os doentinhos, para toda a gente que a conhece. A vida tem mais cor. Para todos os auditórios da rádio, quem? Melhor a cantar. È la prima donna mia, l'ho incontrata per la via, cantando. Quando si è spogliata via, ho giocato al duro io, cantando. Ero tanto fiero in me, che ho fatto amor per tre, cantando. Ancora oggi non lo so, perché all'alba mi lasciò, contento.

già, ma è strano, vuoi spertire. Bella, già faccio con quella, sai se ti fai la vedo dunque sempre sì. Vuoi spendere, sa che so che so, guarda che tu vuoi spendere. Bella, già faccio con quella, sai se ti fai la vedo dunque sempre da. Vuoi spendere. Bota acima e bota abaixo. Só uma noite vai e não vai. Não acho nada demais. E até gosto quando chegas. Quando são duas ou três, melhor dizer-te outra vez. Amor, se escondes hoje não me deixas. Ela já estás com ela. Sexta-feira até domingo é sempre assim. Depois venha de saca. Só penso. Cais sempre nesta, cais sempre nesta. A loirinha arma sempre um candelacho. Me bota acima e bota abaixo. Só uma noite vai e não vai. Não acho nada demais. E até gosto quando chegas. Mas quando são duas ou três, lá digo eu outra vez. Amor, se com dizeres não beba. E seguimos agora com Sandra Helena. Que calor, que calor! Por um acaso hoje não está assim grande calor. Este fim de semana não é sobre 30 graus. É que vai ser um grande calor. Passou, passou. Persiga-me, olvida-te. O que passou, passou. Persiga-me, olvida-te.

na praninha com cuidado. Podes perder de mexer mais um bocado. És um chulhão e bastante atrevido. Se mexes mais na praninha, eu não brinco mais contigo. Mexe, mexe na praninha com cuidado. Podes perder de mexer mais um bocado. És um chulhão e bastante atrevido. Se mexes mais na praninha, eu não brinco mais contigo. Mexe, mexe na praninha com cuidado. Mas na praninha eu não brinco mais contigo. Mexe, remexe. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie. Já corri mundo, vi mulheres, até mais não. Mas nenhuma delas fez bater meu coração. A tua boca, a tua pele, o teu olhar faz crescer em minha vontade. 11 horas e 58 minutos aqui nas antenas da Rádio Arc-en-Ciel. Não queres ver? E chegou a hora de me despedir de vocês. O que é que vai ser? Vais sorrir, dar-me razão. Vais ver que é paixão, por isso. E depois a Portugal em Festas se acaba por hoje, mas torna a vir quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia, como sempre. Que o meu coração sonou. Com a minha música portuguesa. Faço de ti a mulher que Deus para me guardou. A partir das 14 horas até 16 horas, a música da Glória com a amiga Glória. E amanhã de manhã, logo de manhã, esmero. A partir das 18 horas até as 20 horas, depois a musical com a Sílvia. E sexta-feira, fim de semana, à porta com o meu amigo Lourenço. Mulheres até mais não, mas nenhuma delas fez bater. E descoberta com Manela, partida 17 horas a 19 horas, sexta-feira. Faz crescer em mim a vontade de te amar. E passamos aquele fim de semana de calor. Portugal no coração com a Cristina. Aí é que vai ser. Vais sorrir, dar-me razão. Vais ver. E domingo, cresceu fortes, cantado o galo. Ai, se agarra. E no telefone sono que gerou-me. Senhor, e está tudo dito por hoje. Daqui lá, portas bem, tudo bom, cuido de vocês. Ai, se agar, faço de ti a mulher, faço de ti a mulher que o meu coração sonhou. E até quarta-feira. Faço de ti a mulher, faço de ti a mulher que Deus para mim guardou. C'est du soleil toute la journée. A fazer passar a palavra de que o primeiro-ministro teria entrado pelo parque subterrâneo. Nada disto. Costa chegou por volta das 10h05, tinha ao lado a ministra do Ensino Superior, Elvira Fortunato, recebeu dois elementos, duas das pessoas que estavam a manifestar-se, recebeu a carta de reivindicações e anunciou uma novidade. Amanhã, aqui em Aveiro, no Conselho de Ministros, vai dar-se início à discussão do novo projeto de estatuto da carreira de investigador. Disse Costa que o governo está atento, não esquece a situação de investigadores e bolseiros e fez uma distinção. Diz que há projetos esporádicos para os quais os bolseiros são contratados.